que resolver um problema aqui, mas já foi resolvido. Sejam bem-vindos. Nossa empresa é a Dasa Limitada. Prepare-se porque nós vamos falar do seu negócio. Quem é a companhia? A companhia Dasa Limitada, com matriz em Fortaleza, estrutura para atender milhões de usuários. Companhia 100% legalizada, com sede no Brasil. Estamos abrindo, quero avisar a todos que em breve vai ter um escritório em São Paulo. Nós já estamos abrindo um escritório em São Paulo, para a felicidade de todos aí, vários pedidos para que seja aberto um escritório rápido em São Paulo. Então providenciamos isso e em breve vocês terão boas notícias aí. Vamos lá. Quem é a administração da Dasa Limitada? Sérgio Castro, que acho que todos já conhecem Sérgio Castro, empresário com experiência e liderança em marketing e telecomunicações, com negócios na Europa e no Brasil. E a Daniele Feitosa de Oliveira, CEO da nossa companhia, empresária com sonho de construir com seriedade e ética a maior companhia de marketing multinível do Brasil no segmento mobile advertising. Aí estão alguns executivos da nossa companhia, que é alguns não, os executivos da nossa companhia, que é o Pedro Carvalho, grande amigo meu e grande parceiro de negócios. Pedro Carvalho não perde um fechamento de vendas. Nosso vice-presidente Global Network. E nós temos também nosso vice-presidente Sales, executivo, que é o Carlos Vilela, que ele está na sala. Quero mandar um abraço. Confesso a todos que cada vez que eu converso com o Carlos, cada vez mais eu aprendo com ele, que é um grande líder, é uma grande pessoa também. E Moisés Cipriano, que ele entrou no negócio só porque ele é bonitinho mesmo, porque eu não gosto de falar de mim mesmo. Vamos passar para o próximo. Nossa missão: nascemos com a visão de solucionar e integrar o homem no mundo através de um novo conceito de comunicação e publicidade, com alta tecnologia que permitirá ter facilidade de encontrar produtos, serviços e negócios. Eu quero, vou abrir aqui o chat, saber se eu, como é que está o áudio, se o pessoal está me ouvindo, se o pessoal está entendendo direitinho. Digitem um, por favor. Porque não, eu quero que todos ouçam o que eu estou falando. Ótimo, ótimo, obrigado, obrigado. Ok. Vamos continuar. Vamos continuar aqui. Só um momentinho aqui. Tranquilo. Desenvolvemos uma ideia que permite aos nossos parceiros a construção de geração de renda de forma inteligente e criativa. Nascemos para dar aos nossos clientes uma fórmula que vai ajudá-los a expor seus produtos, serviços com velocidade e objetividade, superando o mercado tradicional. Que, graças a Deus que o mercado tradicional é essa bagunça que é, graças a Deus que o mercado tradicional é desse valor alto que é, porque se ele não fosse, não seria tão fácil falar desse negócio. Porque é fácil falar da PSMS, porque é um negócio simples. O nosso objetivo: criar a maior comunidade do mundo e utilizar, e eles utilizarem o nosso sistema. Oferecer ao homem a possibilidade de qualidade de vida. Integrar empresas e organizações, distribuir as distâncias através do sistema mobile advertising e telecomunicações. Vamos mostrar a nova grande tendência mundial. Eu fiquei sabendo hoje à tarde, infelizmente, eu não recebi o link ainda. Foi a Cristiane Diamante de São Paulo que me passou essa informação, que só no final do ano, só do Réveillon, de dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, só essa passagem de ano foram enviados mais de 40 milhões de SMS. Mais de 40 milhões de SMS em um dia, em uma data comemorativa. Eu só vou falar isso e vou deixar vocês pensarem. Quem que está aproveitando essa tendência? Quem? Quem que está investindo? Quem que está aproveitando essa tendência de mobile advertising? São esses pobrezinhos aqui, coitados, não tem nem dinheiro. Warren Buffett, 62 bilhões de dólares, é o mais rico do mundo. Ele estava perdendo aí, mas voltou, recuperou aí os poucos dinheirinhos que faltava para ele ser o homem mais rico do mundo, seguido de Carlos Slim e Bill Gates. Os três têm a sua vida e a sua vivência e o seu investimento em mobile. De verdade, isso que eu quero destacar, um terceiro que está em último lugar, coitado, né? Tá em terceiro lugar, só tem 58 bilhões a fortuna dele. E o Bill Gates, se vocês não sabem, digita aí no Google Bill Gates, ou digita aí Mobile Advertising, ou digita Marketing Celular, que você vai encontrar essa matéria. O Bill Gates vai investir 44 bilhões de dólares no mercado de Mobile Advertising. Ele vai comprar a parte do Yahoo que trabalha com isso. Bill Gates vai investir esse valor. Eu não sei se vocês conhecem a vida do Bill Gates ou conhecem o que aconteceu com ele, mas eu só sei de uma coisa. Ele nunca, nunca investiu em um lugar que ele não ganhe 10 vezes mais. Nunca aconteceu isso. Então, eu acho que onde esse cara está investindo, você tem que estar atrás disso aí se você gosta de ganhar dinheiro. Tendência global. Isso é uma tendência mundial. Isso aqui não é só no Brasil que está acontecendo. O mundo inteiro está investindo nesse negócio. Não somos nós que estamos falando isso. Eu vou mostrar algumas matérias aqui para vocês que é o mundo que já está nesse negócio. Tendência global. O nosso mercado. Qual a tecnologia que cresce mais rápido? Todo mundo fala que a moda hoje é a internet, né? Não, vamos fazer site na internet, vamos fazer e-commerce, vamos fazer. Não, pessoal. A internet tem, no Brasil tem 30 milhões de internautas. Só tem 30 milhões de internautas. É muito, é ótimo, é excelente, mas o celular tem 130 milhões de celulares somente habilitados, fora os não habilitados no Brasil. 130 milhões de celulares no Brasil habilitados. Se for, não tem comparação, não tem comparação. E o nosso mercado tá totalmente envolvido. No e-commerce, que é na internet, e está totalmente envolvido também no mobile advertising. Então, nós temos os dois principais negócios dentro de um só. Então, vamos comparar o mercado tradicional, que é propaganda na televisão, propaganda na revista, rádio, patrocínio, e vamos comparar o mobile advertising. Por que que o mobile advertising é melhor? Podemos ver essa foto aqui, esse bebê já nasceu patrocinado pelo McDonald's. Né? Uma foto excelente, bebê, hein? Mobile advertising. O custo é muito, muito menor. O custo é o menor custo de investimento, sendo que no mercado tradicional o custo é elevadíssimo. A eficiência do retorno é mais de 60% de eficiência. O retorno do mercado tradicional é muito baixo. Tem um retorno? Claro que tem um retorno. Tem muita gente vendo sua propaganda em outdoor, muita gente vendo a revista da sua propaganda, mas o retorno, nem todo mundo que vê a sua propaganda é que vai anunciar na sua propaganda ou vai atrás do seu produto. No mercado tradicional, o público é totalmente disperso. No mobile advertising, o público é focado. O retorno é rápido. O consumidor ganha dinheiro. No mercado tradicional, o consumidor não ganha dinheiro, mas de jeito nenhum. Muito pelo contrário, gasta. Na verdade, quando uma empresa que investe no mercado tradicional, por exemplo, vocês acham que. Vamos citar o nome de uma empresa aí, deixa eu ver, a Nike. Não, a Nike não, a Nike é muito grande. Vamos lá, você acha que o Habib's, quando o Habib's patrocinou o São Paulo, que colocou o patrocínio dele na camisa do São Paulo, você acha que ele não aumentou o preço das esfirras, né, do Habib's? Claro que aumentou, porque quando a empresa investe em publicidade, ela tem que tirar de algum lugar. Quando a empresa gasta em propaganda, ela vai ter que tirar de algum lugar. E adivinha quem é que vai pagar essa conta? Adivinha quem termina pagando tudo isso? Você, eu. Não é eles, não. Não é o mercado, não. É você que paga por tudo isso. Nós estamos dentro de uma tendência de mercado. O mercado de tradicional de propaganda está totalmente estagnado. Os clientes são insatisfeitos e nossos clientes, pode ter certeza de uma coisa, vai estar todo mundo muito satisfeito aqui. Vamos lá. Cidade de São Paulo retirou todos os outdoors das ruas. É, você vai para a cidade de São Paulo agora, se você vê algum outdoor, pode ter certeza, aquele cara vai ser multado. E eu estava assistindo a Rede TV. E é incrível, né? Porque eu não costumo assistir a Rede TV e de repente deu na minha cabeça que eu assisti e coloquei no repórter. Aí o repórter anunciou que em Brasília já saiu o projeto de lei que Brasília também não pode mais colocar outdoor, porque começou em São Paulo, que é a grande metrópole do Brasil, e agora Brasília, que é a grande metrópole política do Brasil, para isso ser passado para todos os estados, todas as capitais, e em breve. No máximo em 6 meses, o Brasil todo vai acabar com essa poluição visual que é o nosso país. Aqui encontramos exemplo em São Paulo. Olha esse prédio aqui. Olha como era esse prédio, todo cheio de propaganda. São Paulo mudou, o mundo está mudando. E você não pode ficar onde está. E nós estamos aqui para ajudá-lo nessa mudança. Observe bem essa foto, não sei se estão visualizando, mas é tanta propaganda que você não sabe para onde olhar. Eu brincando de onde está o Wally nessa foto, né? Eu consegui visualizar aqui o Mastercard Visa. Depois de muito tempo, eu consegui achar uma propaganda que eu talvez me interessa, né? Então, é isso que acontece com a poluição visual. E nosso negócio se baseia em... Olha essa foto aqui também. É uma foto antiga para você ver os ônibus, os carros. Não, são bem antigos, a roupa do pessoal é antiga, mas olha como é que estava de propaganda antes. Agora imagina como é que está agora essa avenida aqui. Imagina. Não tem, a única coisa que eu consigo ver daqui é Coca-Cola, o resto não dá nem para ver mais. Realmente. Vamos passar para o próximo slide. Vamos lá. Um novo conceito de trabalho na área de negócios e publicidade permitirá que consumidores e empresas estejam completamente conectadas. Vocês acham que as pessoas estão satisfeitas em receber tanta publicidade e principalmente sem ganhar nada com isso, absolutamente nada? Será que as empresas estão satisfeitas com o retorno da publicidade? Acho que não. Acho que vocês aqui deve ter algum empresário aqui que investiu em publicidade de panfleto, publicidade de algum tipo de publicidade de revista. Eu acho que vocês aqui sabem muito bem que o retorno é totalmente insignificante, é um absurdo. Você gasta muito para ter um retorno que com certeza não agrada a ninguém, que é que mostra aqui no sistema de advertising tradicional. Imagine quantos bilhões de reais as empresas brasileiras gastam em propaganda no ano. Quem que ganha com tudo isso? Com certeza são só as empresas de publicidade. Com o sistema tradicional, o investimento é muito alto para ter um retorno de 1 até 3%, sendo bem otimista. Exemplo, uma loja investe 2 mil panfletos, mais ou menos R$ 1.000, para ter um retorno aproximadamente de 15 a 50 pessoas na loja dele. Quer dizer, investe em 2 mil para ter um retorno de 15 a 50 pessoas. A loja gasta R$ 30 por pessoa. E, por exemplo, vai que entrou 50 pessoas. Pode acontecer que entra 40 e não gasta nada na loja. E 10 entra e gasta R$ 5. Ele não teve retorno, com certeza não teve retorno, mas nem chega perto. Conclusão, o custo é muito elevado. E um retorno completamente insignificante. Agora, eu gosto muito de fazer essa pergunta. E nós fizemos questão, eu e o Sérgio, e até o Carlos, quando estava aqui, né, ele estava bolando os slides conosco. Nós fizemos questão de fazer uma pergunta simples e pequena. Para quê? Para que você pudesse fazer essa pergunta, ou escrever essa pergunta num guardanapo lá, conversando ou almoçando com alguém num restaurante, ou numa folha de papel. Quantas pessoas você conhece que tem celular? Quantas? Quero fazer um teste aqui. Eu vou escolher uma pessoa aqui. Eu vou liberar o chat. Eu vou pedir para somente essa pessoa escrever, por favor. Eu vou ouvir um Edith Paula. Tudo bom, Edith? Eu acho que você deve estar prestando atenção. Edith, escreve para mim aqui. Abre seu celular aí. Escreve para mim, por favor, quantas pessoas tem no seu celular? Edith Paula, escreve aqui na sua agenda de celular quantas pessoas você tem. Vixe, vixe, Paulo. 48 pessoas. Ótimo, ótimo. Seu celular é novo, e foi porque o meu tem 20 vezes mais que isso, mas tudo bem. 48 pessoas. Eu vou anotar aqui para não me esquecer, que eu quero que vocês se lembrem que a Edith Paula tem 48 pessoas no celular dela. Com certeza tem pessoas que têm mais, com certeza tem pessoas que têm menos. Mas anota aqui para mim, Paula, por favor. Ótimo, vou passar para o próximo slide. Depois vocês me lembram, ou Paula me lembra, tá, Paula? Ótimo, vamos lá. Quantos celulares você viu hoje? Imagina aí, pessoal, você que foi para o centro trabalhar, você foi trabalhar, voltou, passou em várias lojas, com certeza você viu alguém telefonando, ou você estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou: espera um momentinho que eu vou atender meu celular. Quantos celulares você viu hoje de pessoas que você não conhece? Por exemplo, a Edith Paula, se ela foi dar um passeio na esquina, ela viu um cara que passou por ela que tem um celular amarrado na cintura. Então, isso aqui é para vocês terem uma noção de quantas pessoas que você conhece. Você deve conhecer umas 50, mas quantas que você não conhece? Esse mercado aqui é de pessoas. Não tem como você ter um limite para esse mercado. Não tem como você se limitar à sua rua, ou se limitar ao seu bairro, ou à sua cidade, ou até ao seu país. Não tem como você se limitar. Esse negócio aqui, todo mundo tem celular. Quantos celulares habilitados você acha que tem no Brasil? Eu acho que eu já falei isso aí. Em 2007, a reportagem do Jornal da Globo, 17/1, passou de 130 milhões de celulares habilitados. Jornal da Globo, 17/1. Foi o William Vac que eu estava assistindo, ele fez essa conferência. Eu acho que. Só um minutinho que eu vou ler um recado aqui que me deixaram. Obrigado, Sérgio Vilarinho. O Sérgio Vilarinho deu um recado aqui e ótimo. Pessoal, me lembrem no final da conferência de mandar um e-mail bem mal educado para o site Hot Conference, porque muitas pessoas não estão conseguindo entrar na sala de conferência e isso é prejudicial para o nosso negócio, para o seu negócio. Então, se vocês quiserem mandar também um e-mail mal educado, mande um e-mail mal educado. Porque isso não pode acontecer. Porque, como foi lembrado aqui no começo da conferência, tinham mais de 100 pessoas e agora tem menos. Por quê? Porque tem pessoas querendo entrar. Eu estou olhando para minha tela aqui e tem cinco janelinhas laranja do MSN e quatro do Skype reclamando que não está conseguindo entrar na conferência. Então, pode deixar que nós vamos resolver isso, ok, pessoal? Vamos lá. Mercado de celular tem crescimento recorde em 2007. Cerca de 21 milhões de novos aparelhos foram habilitados no ano passado, segundo a Anatel. Pessoal, você já viu algum negócio no mundo que você começa com 130 milhões de pessoas para você vender? De pessoas esperando para você oferecer um negócio? Eu fui ensinado que depois, quando você faz uma venda, depois de sete não, você recebe um sim. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Falem desse negócio numa folha. Eu não estou pedindo para vocês pegarem o notebook, não. Eu não estou pedindo para vocês pegarem um computador ou vocês pagarem para um palestrante profissional fazer. Porque se vocês perceberam, eu não sou palestrante profissional. O Reginaldo não é um palestrante profissional. O Carlos Lela também não é um palestrante profissional. Pessoal, 130 milhões de pessoas esperando você para fazer, para você colocá-la nesse negócio. Você não precisa ter coisas incríveis, não. É só você ter uma caneta, um papel, falar assim, ó. Se você colocar 10 pessoas, vai ter 100, vai ter 1.000, vai ter 10 mil, você vai ganhar muito dinheiro com esse negócio. Somente isso. E nós conseguimos inverter essa regra, que depois de 7 não, você fala um sim. Agora eu vou falar uma coisa para você. Depois de 7 sim, pode ser que você encontre uma pessoa que vai falar não para você, sabe por quê? Porque essa pessoa deve estar rica, deve estar milionária, deve estar não precisando de dinheiro. Porque até os que não estão precisando de dinheiro, que estão ricos, são milionários, vão querer entrar nesse negócio porque eles querem divulgar o negócio deles. Mobile Advertising será o principal investimento publicitário online no Japão. Não é YouTube, não é vídeos na internet, não é nada, não é blog, não. É mobile advertising. Segundo a agência, as propagandas em celular continuarão a ser o investimento online que mais crescerá nos próximos 5 anos, seguido do Search Ads. A expectativa para o ano de 2008 é de 33,8%. Pode entrar na internet, ver qualquer negócio, negócio de carro, negócio de site, negócio de venda, de qualquer tipo de coisa. Nunca você vai ver um crescimento de 33,8% de mercado nenhum. Acho que essa pergunta é bem óbvia. Se você quer saber como transformar o seu celular num negócio lucrativo, eu acho que todos aqui, principalmente os convidados, estão aqui para saber que negócio é esse que estão bombardeando meu e-mail. Não aguento mais receber scrap no Orkut de pessoas que vêm transformar seu celular num grande negócio. Então aguarde, aguarde, que você vai ver que isso era tudo verdade, que não é mentira. Esse negócio aqui é brasileiro. Você não vai ter que investir. Você vai ter que investir em negócios estrangeiros, dar dinheiro. Não, é brasileiro mesmo. Nós somos a empresa que sediada aqui em Fortaleza, como eu falei do negócio, e o nome dessa empresa se chama PSMS, que é um serviço da DASE Limitada, primeiro serviço de mobile advertising do Brasil. O mundo já está conhecendo essa nova ideia. Realmente é o único sistema que coloca as empresas diretamente com os clientes, aumentando um incrível retorno do investimento. O incrível ROI, que é conhecido, no mercado de negócios, aí que o pessoal fala, linguagem de negócio. O mundo vai ler as nossas mensagens. O mais novo e inteligente sistema de mobile advertising do Brasil. Primeiro sistema de marketing multinível gratuito que oferece oportunidades e ganhos somente recebendo mensagens no celular. Eu vou ler de novo, acho que vocês não devem ter entendido muito bem. Primeiro sistema de. Oh, não, eu vou entonar melhor. Primeiro sistema de marketing multinível gratuito que oferece a oportunidade de ganho somente recebendo mensagens no celular. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Sistema que você ganha por participar, indicar parceiros e empresas. Parte do valor que as empresas investem no sistema DASE Limitada repassa para você e seus indicados. E nós somos essa inovação. E não é otimismo, não. Não é falta de modéstia, não. Ou não é modéstia. Mas nós somos o único mercado nesse o único mercado do mundo que é no marketing multinível, e nós somos, eu tenho um orgulho de falar dessa empresa. Quais são as vantagens que a PSMS oferece para o mercado? A PSMS, eu estou enrolando já a língua, e esse negócio aqui é incrível mesmo, foi de propósito, só para perceber, só para ver se vocês estão prestando atenção. A PSMS oferece economia para as empresas de até 90% por cento em relação à publicidade tradicional. Vocês entenderam bem o que eu falei, né? 90% em relação à publicidade tradicional. Com 10% do investimento, os clientes utilizam o serviço PSMS e uma parte será distribuída para os parceiros. E essa é a parte boa do negócio. Porque adivinha quem são os parceiros? É você que está entrando na sala hoje. É você que está aí como convidado, João Luiz, Paulinho, Anderson, Carlos, Fernando, Joelma, Veríssimo, Jorge, Sati, são vocês que vão receber essa parte. Tendência global, nos próximos 4 a 5 anos, mais de 80% das empresas terão aderido ao SMS Advertising no mundo. 80% das empresas do mundo. Lembra que já ouvimos falar muito que as empresas que não tiver inserida na internet, a empresa que não tiver um site na internet, ela vai estar totalmente fora do mercado. Hoje a gente vai poder falar que a empresa que não tiver participando do mobile advertising vai estar totalmente fora do mercado. Isso eu falo e assino embaixo. Quais são as vantagens para empresas? Agora eu quero dar uma pausa aqui e dar uma ênfase maior aqui, porque com certeza deve ter algum empresário aqui que com certeza deve ter ouvido falar, quer saber como é que ele faz para anunciar numa empresa que vai dar um público focado. É isso mesmo, público focado. Por exemplo, eu vou citar um exemplo para você. Eu vou ler isso aqui primeiro, depois eu vou explicar para você. Enviar mensagens de publicidade quando, como e somente para o público desejado. Mas Moisés, me explica o que é esse como, quando, porque eu gosto das coisas explicadinhas nos seus mínimos detalhes. É o seguinte: se você quiser mandar um SMS, se sua empresa abrange um estado inteiro, por exemplo, se é dono de uma filial, deixa eu ver, vai, uma filial das Casas da Bahia. Pronto. As Casas da Bahia você pode mandar mercadoria para o estado inteiro. Então, por exemplo, se você quiser mandar um SMS para todas as pessoas do seu estado, você manda. Você pode mandar. Nós temos essa opção aqui no nosso site. Se você quiser mandar SMS para as pessoas da sua cidade só, somente da sua cidade, nós já temos isso. Se você quiser, você pode mandar tempo sem problema nenhum. Eu vou mais além ainda. Se você quiser mandar SMS de propaganda falando de propaganda da sua empresa, do seu negócio. Pode mandar SMS, pode mandar foto torpedo no celular dessas pessoas. Você pode mandar um vídeo de demonstração para essas pessoas do seu bairro. Você manda, se você quiser. Eu vou mais além. Se você quiser mandar uma propaganda somente para uma rua, escolhe uma rua no Brasil, você quer mandar uma propaganda somente para as pessoas que cadastraram naquela rua, dá para mandar sim. Essa é empresa que não tem limites. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Vocês empresários que estão aqui para conhecer esse negócio. E sabe qual é o melhor de tudo? Eu vou citar um outro exemplo aqui, me permitem, parceiros, que eu vou explicar a parte de empresas que é importante para vocês que são distribuidores também. Por exemplo, vamos fazer. Eu gosto de citar o exemplo de cerveja, porque existe um contraste muito grande entre quem bebe e quem não bebe. Por exemplo, você é dono da Skol. Permitam-me falar do nome de uma empresa. E você quer mandar propaganda. Quem é o seu público-alvo? Quem? Quem é? São pessoas que bebem cerveja, óbvio. Então, por exemplo, se você quiser mandar panfleto, você vai mandar, vai pagar para um rapazinho na rua, ele vai começar a distribuir. Ele vai distribuir para quem bebe cerveja, ele vai distribuir para quem não bebe cerveja, ele vai distribuir para as pessoas que são contra a cerveja, mas ele vai distribuir para as pessoas que têm abominação à cerveja. Então, o seu público é disperso. A sua propaganda na televisão é totalmente dispersa, porque você vai falar para quem quer e principalmente para quem não quer também. Só que se você for esse dono dessa empresa que quiser anunciar no nosso negócio, sabe o que vai acontecer? Nós vamos mandar uma questão para todos os nossos parceiros. Você bebe cerveja, sim ou não? Todos que responderem sim, nós vamos mandar o um relatório para você. Ó, nós temos mais ou menos 50 mil pessoas que bebem cerveja e querem receber sua propaganda. Então, você vai mandar uma propaganda direcionada para o público que você que precisa, para o público que você procura. Parece sonho, parece. Sabe o que eu ouço muito desse negócio? Vocês acreditam se quiser. Eu estava explicando esse negócio para uma pessoa. E ele olhou, eu terminei de falar, ele olhou pra mim, quando eu terminei de falar, ele estava com o olho arregalado. Ele olhou pra mim e falou assim: Moisés, isso é bom demais para ser verdade. Não, mas é verdade mesmo. Esse negócio é bom demais para ser verdade, mas sabe qual é a boa notícia desse negócio? É verdade, ele já existe. O nome dessa empresa é PSMS. Esse aí tá aí o nosso site. Você pode consultar, pode. Nós temos nossa sede aqui em Fortaleza, a rua Rodrigues Júnior, número 208. Se quiser fazer uma visita, pode vir aqui fazer uma visita, porque muitas pessoas já vieram aqui de Brasília, do Espírito Santo, para conferir se esse negócio existe, para conferir se essa sede existe mesmo. Então, esse negócio existe, é 100% brasileiro, 100% regularizado. O envio do SMS é rápido no momento da promoção, em estudo de organização. A publicidade é vista na hora certa e no momento certo. Por exemplo, você é um dono de uma empresa de comida. Quer melhor horário do que você fazer o seu anúncio do que antes do almoço? Você é um supermercado, você quer que as pessoas façam compra no seu supermercado? Quer um melhor horário do que fazer o um anúncio depois das 6 horas, que é a hora que o pessoal está saindo do trabalho, provavelmente vai passar em casa e vai fazer compra? Ele chega em casa, 6 horas, recebe o SMS, apresente essa mensagem aqui na recepção e você vai ganhar 5% de desconto. Imagina quantas pessoas vão no seu supermercado, em vez de ir naquelas lojas grandes, em vez de ir na loja concorrente. Não, vai na sua. Por quê? Porque você fez uma propaganda direcionada e nós temos essa ferramenta nas mãos. Só para os empresários aqui, por favor, eu não sei se vocês estão entendendo, se vocês já viram esse negócio em algum lugar, mas vocês estão, por favor, digita um, mil. Eu preciso saber se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, se esse negócio para empresas. Por favor, aí, os parceiros, empresários, digita um, mil, se vocês estão gostando, se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu acho que isso aqui é uma tendência grande, é uma oportunidade única para quem quer fazer negócio. Idenir, mil, 1 milhão, ainda bem, graças a Deus que estão todos entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu vou dar continuidade aqui ao negócio. Obrigado pela participação de todos, convidados e não convidados. Com o nosso sistema PSMS, as empresas aumentam um incrível retorno do investimento. Quer dizer, em vez de você gastar 5 mil de publicidade na sua empresa, em vez de você gastar 10 mil reais de publicidade de gráfica, de propaganda, de revista, de rádio, pega 10% desse investimento, investe na PSMS e prove que você tem um retorno de 60% no seu negócio e gasta só 10% do que você gastaria no mercado tradicional. Agora, quais são as vantagens para os parceiros? O parceiro não paga mensalidade e não paga nada para receber SMS. Ele decide qual, como e quantos SMS receber. Ele escolhe a publicidade que interessa de acordo com a sua necessidade. Ele vai querer receber SMS de verdade porque ele vai ganhar dinheiro com esse negócio. Ele sabe que está ganhando dinheiro com esse negócio. Tanto que ele está convidando vocês. Temos 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Deixa eu ver aqui quantos. 13, 14, 15, 16, 17, 18, temos 19 convidados na sala. Esse é o motivo de vocês estarem na sala, porque você vai ganhar dinheiro com esse negócio. Ele não precisa mais procurar nada, porque vai ter todas as informações no celular que necessita. Ele sabe que com PSMS o seu celular vai se transformar num grande negócio. Em vez de você gastar. Antigamente não, há uma semana, 2 semanas atrás, você usava seu celular para ficar jogando, usava seu celular para entrar na internet, usava seu celular para perder tempo, porque tempo é dinheiro, e se você perde tempo, você perde dinheiro, e agora o seu celular pode ser o motivo de você mudar de vida. Quando que vocês viram isso em algum lugar na vida de vocês? Nunca viram isso. O seu celular ser responsável por você mudar de vida. Você recebe SMS, MMS e e-mail de propaganda de acordo com o seu perfil, sendo informado sobre as últimas novidades, obtendo descontos em compras, fica por dentro das notícias da sua cidade, do Brasil e do mundo, porque esse negócio não é limitado apenas ao nosso país. Nós vamos primeiro fazer dar certo no Brasil para depois passar para o exterior. É isso que você está ouvindo mesmo, empresário que está aqui nessa sala. Você manda não só SMS, mas também manda MMS, quer dizer, você pode mandar uma foto de você vende hambúrguer, manda uma foto de hambúrguer antes do meio-dia para ver como é que a sua loja vai encher. Ou você pode mandar um vídeo pra, mostrando a propaganda da sua empresa, do seu produto, do seu negócio. Agora, tudo bem, Moisés, você falou da empresa, você falou da tendência, você falou como crescer nesse negócio, como ganhar dinheiro. Eu ainda não falei como ganhar dinheiro nesse negócio, mas quem que dá credibilidade para essa empresa? Por que que essa empresa eu devo confiar? Pessoal, eu não sei se vocês já ouviram falar da Mobite. A Mobite é uma monstra na Europa. Eu estava conversando com o Sérgio antes de ele anunciar, porque ele estava em negociação ainda. E o Sérgio é aquele que não fala: Ó, Moisés, eu estou negociando. É aquele que fala, chega em mim e fala: Moisés, fechei negócio. Eu adoro quando ele faz isso, a surpresa, né? Ficar sabendo de última hora. Acho que é incrível isso, mas tudo bem. Aí o Sérgio chegou em mim e falou: Moisés, eu fechei negócio com a Mobite, nós temos a exclusividade da América Latina. Aí eu olhei para ele e falei: Sérgio, como é que você consegue essas coisas? A Mobite, se você chegar na Europa e falar o que é a Mobite, eu falei: é uma grande empresa, o meu sonho é trabalhar nela. É uma monstra na Europa. Olha as empresas que estão ligadas a ela: Vodafone, Wind, Telecom Italia, Mobi, que é ligada a TIM Mundial, Oi, Amazônia, Nextel, claro. E está faltando o logo da Vivo aqui. Eu peço desculpa a todos, vamos atualizar ainda nosso slide. Mas ó, ela é ligada a todas as operadoras do Brasil todo. Então vocês estão não apenas. Podem ficar firmes com a empresa, mas também com quem patrocina, com quem nós fizemos parceria com uma grande empresa. Como é que funciona? Essa aqui é uma parte burocrática que eu acho que não precisa entrar em detalhes, só passar por cima mesmo. Nós temos um servidor Gateway que tem apenas 3 no mundo, e esse servidor é capaz de mandar 10 mil SMS por minuto. Não é por hora, não é por dia, é por minuto, 10 mil SMS por minuto. Então fique tranquilo que dá para mandar SMS para todo mundo. E o Gateway passa para o servidor, e o servidor por si passa para todos os celulares. Esse é o procedimento. Vamos lá, exemplo de SMS. Pessoal, isso aqui é incrível. Nós temos, eu e o Carlos Lelo, nós estávamos preparando esse slide aqui, e nós fizemos 3 slides seguidos, né? de exemplos de SMS, porque tem muito, muito, muito exemplo, muita, muita vantagem. E não precisava também colocar 6, 8, 9, só acho que com 3 vocês dão para entender. Por exemplo, Cinemark, você que tem uma franquia do Cinemark aí. Esse lançamento você não pode perder. Marvel vs Marvel Homem-Aranha 4, sucesso de bilheteria. Aí, por exemplo, você colocaria aqui o nome do seu cinema, o endereço de onde que é, o telefone. Se você mostrar essa mensagem, você vai ganhar um ingresso. Traga cinco pessoas que o seu ingresso é gratuito. E a criatividade é sua. Você que vai saber. Você como um grande empresário sabe muito bem como colocar as pessoas no seu negócio. Tem, por exemplo, a prefeitura, a Sabesp, que é responsável pela água de São Paulo, ela informa falta de água amanhã. Então, comunicamos a todos que haverá manutenção em seu bairro. Bairro, faça seu planejamento. Então, é um exemplo. E um exemplo que eu mais gosto e que tenho muita vontade de falar, falo de boca cheia mesmo. Por exemplo, nós podemos ter. Prestar serviço também, o Hospital das Clínicas nos contata e fala: ó, estamos precisando de sangue O positivo. Então, bom dia, Bianca, bom dia, Paulinho, bom dia, João Luiz, bom dia, Carlos de São Paulo, bom dia, Anderson, bom dia, Fernando de Goiás, convidado, bom dia, Jorge, precisamos de sangue O positivo, ajude uma vida. Quer dizer, uma mensagem de SMS pode não apenas salvar a sua vida financeira, mas pode realmente salvar a sua vida. Então, esse serviço aqui de utilidade pública é fantástico, é incrível. Isso aqui nós fazemos questão de mostrar que, para você ter uma noção, uma ideia, que esse negócio não tem limite. Não tem como você limitar esse negócio. Esse negócio é quase que infinito, só não é infinito porque o único infinito que existe e já existiu é Deus e não tem outro. Então, vamos chegar na parte importante. Eu quero que todos os convidados prestem atenção no que eu vou falar agora, porque eu acho que vocês estão nessa sala aqui para entender sobre isso. Agora, obrigado, Paula, por ter me lembrado. A Paula é incrível, a Paula é incrível mesmo. Quantos se lembram que eu falei? Ô, Edith, Paula. Obrigado, Paula. Você está um assistente incrível. Edith Paulo, quantas pessoas você conhece? Ela falou que ela conhece 48 pessoas. Eu tenho certeza que o celular dela é novo. Porque eu duvido muito que ela só conheça 48 pessoas. Mas faz de conta que a Edith Paula é tímida, que a Edith Paula tá triste e não quer falar com ninguém, e ela só conhece 48 pessoas. Mas vamos fazer de conta melhor ainda. Faz de conta que a Edith Paula seja mais tímida ainda. Que ela seja exatamente aquela frase: bicho do mato. E ela só conheça 10 pessoas. Você, para ganhar dinheiro com esse negócio, você não precisa conhecer 1.000 pessoas. Não precisa conhecer 50 pessoas. Você precisa conhecer só 10 pessoas. Exemplo, indicando 10 pessoas e cada uma das 10 indicando outras 10, você tem até o quarto nível de indicação com essa forma. Presta atenção. Primeiro nível, a Edith Paula coloca 10 pessoas. Aí ela, por ser inteligente, por ela saber como fazer o negócio, ela vai ensinar as 10, colocar mais 10 pessoas. Por quê? Qual é o melhor? Você colocar 11 pessoas ou ensinar as 10 colocar mais 10? Então, ela vai ensinar as 10 colocar mais 10 pessoas nesse negócio, porque como ela tem o direito de colocar 10 pessoas, as 10 pessoas também têm o mesmo direito. Então, no segundo nível, ela vai ter 100 pessoas. Essas 100 pessoas, faz de conta, vamos lá, fazer de conta de novo, vamos brincar aqui de fazer de conta, que essas 100 pessoas sejam tímidas, sejam bicho do mato e só conheçam 10 pessoas também. Então, essas 100 pessoas também têm o mesmo direito que a Edith de colocar 10 pessoas. Então, no terceiro nível, a Edith vai ter 1.000 pessoas. Agora, essas 1.000 pessoas, faz de conta que elas também são tímidas, faz de conta que elas são bicho do mato, faz de conta que elas não saem na rua, faz de conta que no celular dela só tem 10 pessoas. Então, elas também têm o direito de colocar 10 pessoas e no quarto nível vai ter 10 mil pessoas. Vocês estão prestando atenção que eu estou falando aqui de 10 pessoas, eu não estou falando de 100, de 1.000 pessoas. Agora, eu vou clicar no próximo slide e vamos transformar pessoas em números, que acho que é interessante. Ah, em cima está escrito a mesma frase, acho que não precisava ter colocado. Então, vamos mostrar. Não, não olhe ainda para a esquerda, vamos olhar primeiro para a direita. Você, Edith, desculpa, Edith, de usar o seu nome, depois eu pago royalties para você. Edith, você que está aqui nessa sala, por você receber um SMS de uma empresa que nos contatou para que nós mandássemos os SMS, só por você receber um SMS patrocinado, você vai ganhar 6 centavos. centavos porque você recebeu um SMS. Então, se você não colocar ninguém nesse negócio, mesmo assim você ganha dinheiro. 6 centavos, mais ganha. É melhor 6 centavos de crédito do que 6 centavos de débito, concorda? Ótimo. Então, vamos lá. Lembra que ela tem 10 pessoas, ela é tímida e que ela tem até o quarto nível 10 mil pessoas. O primeiro nível dela, se cada uma das pessoas do primeiro nível dela, do primeiro nível da Edith receber um SMS, eu vou repetir, se cada um do primeiro nível receber um SMS, ela vai ganhar 4 centavos. Como ela tem 10 pessoas no primeiro nível, ela vai receber 40 centavos. Parabéns, Edith, 40 centavos, ficou rica. Ela sabe que ela ficou rica. Então vamos lá, segundo nível. Lembram que essas 10 pessoas também são tímidas e elas só conhecem 10 pessoas, então no total ela teria 100 pessoas no segundo nível. Se cada uma dessas 100 pessoas receber apenas um SMS, ela vai ganhar de cada pessoa 3 centavos. 3 vezes 100, 3 reais no segundo nível. Terceiro nível, 1.000 pessoas, se cada uma receber um SMS, ela vai ter vai receber 2 centavos de cada pessoa, no total, 20 reais. 2 vezes 1.000, 20 reais. Quarto nível, ela tem 10 mil pessoas. Se cada uma das 10 mil pessoas receber um SMS, ela vai ter, no total, 100 reais. 1 vezes 10 mil, 1 centavo vezes 10 mil, 100 reais. Total, por dia. Não, eu vou ler de novo. Deixa eu limpar o meu olho aqui, deve estar. É total por dia. R$123,46 por dia, colocando somente 10 pessoas e ensinando essas 10 a colocar mais 10 pessoas. Você viu que difícil que é esse negócio? Você está prestando atenção? Você é empresário que está aqui na sala, que veio conhecer esse negócio para anunciar. Você está tendo noção do negócio que você está vendo pela sua frente? R$123 por dia. Vamos fazer uma conta matemática aqui, pessoal. 123 vezes 30 dias no mês, ou 29 dias. Vamos lá, vezes 30, resumindo, vamos fazer um resumo. 30 dias, 123,46 vezes 30, R$3.703,80 por mês. Pessoal, não tem presidente tem presidente de empresa que não ganha esse valor. E sabe qual é o detalhe de tudo isso? Está em vermelho, acho que não precisa nem falar para vocês. O detalhe de tudo isso é que é de apenas um SMS por dia. Um SMS. Pessoal, eu estou falando de um. Você colocou só 10 pessoas, eu estou falando só de um SMS por dia. Se cada uma receber, você ganharia R$3.703,80 por mês. A Edith Paula conhece 48 pessoas do celular dela. É só do celular. Eu tenho certeza que o João Luiz, ou o Paulinho de Goiás, ou o Anderson que é convidado, ou o Carlos de São Paulo, o Fernando de Goiás, esses convidados que estão na sala, eu tenho certeza que você deve ter mais do que 48 pessoas. Eu estou falando aqui porque a Edith é bem tímida. Não é, Edith? A Edith não conhece muita gente. Agora imagina, se essas pessoas receberem 2 SMS por dia, 5 SMS por dia, 10 SMS por dia, o máximo é 20. Imagina se essas pessoas receberem 20 SMS por dia. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, pessoal? Vocês estão tendo noção? Eu vou liberar o chat aqui. Eu quero saber se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Se vocês estão entendendo, coloca 1.000, 10.000. Se vocês acreditam nesse negócio, se vocês estão achando simples esse negócio, se vocês estão achando uma ideia brilhante, porque o Sérgio Castro teve uma ideia brilhante, pessoal. Colocar isso aqui em máquina multinível, é incrível isso. Eu acho que isso não tem lugar nenhum, não tem lugar nenhum, pessoal, não tem, não existe, pode procurar até antes de Cristo, você não vai achar de jeito nenhum. Agora, eu tô brincando, obrigado, desculpa, gente, eu sei que você é incrível, pelos seus números dá para saber o que está acontecendo, mas olha, adivinha quanto que é para entrar nesse negócio? Quanto que vocês acham que é para entrar nesse negócio? Quanto? 10 mil? Não, que 10 mil? É muito caro. É R$1.000 para entrar nesse negócio? Não, que R$1.000? A gente respeita você, rapaz. R$9.800? Não, não é R$9.800 para entrar nesse negócio. Tá bom, vai, pelo menos R$10. Não é R$10 para entrar nesse negócio. Como assim, Moisés? R$3.703,80 por mês e eu não vou pagar nem R$10 para entrar? Não, esse negócio é gratuito. Você não precisa pagar para entrar nesse negócio, nós respeitamos você. Nós não temos que pedir para você ficar desfazendo dos seus bens ou ter que ficar se comprometendo no seu nome, comprometendo o nome, a sua reputação. Não, é gratuito esse negócio. Você só tem que falar com a pessoa que está no seu lado. Você só tem que colocar pessoas na conferência. Você só tem que chegar, quando está almoçando, alguém que está no seu lado fala: Ó, é o seguinte, eu descobri um negócio ontem que é incrível. Coloca o número 10, coloca o número 100, coloca o número 1000, coloca o número 10 mil, coloca os valores do lado, pronto, já fez mais um parceiro. E a lista fria, a pessoa que não estava no seu celular. Agora imagina os 40, se a Edith Paula colocar os 48 pessoas do celular dela. Pessoal, esse negócio é incrível. Eu acho que não tem muito o que falar desse negócio. Você não precisa de notebook, você não precisa de fazer curso de palestra, ler livros de autoajuda para você conseguir. Não, não precisa. Até o rapaz que tá fazendo malabarismo no farol lá, sabe aquele menino lá que pede um dinheiro no farol? É, pode ter certeza de uma coisa, ele tem um celular no bolso. Se ele roubou, se ele conseguiu com dificuldade com o dinheiro dele, eu não sei. Eu só sei que ele tem um celular no bolso. E você pode mudar a vida daquele rapaz. Você pode mudar a vida daquele menino ali. Eu acho que vocês entenderam o recado desse negócio. Eu acho que esse negócio é simples. Não tem que complicar, porque o que você complica, você dificulta. Esse negócio, a simplicidade desse negócio fez ele ser a explosão que ele é. Eu acho, ó, temos na sala aqui pérolas, eu chamo de diamante, mas eu chamo de pérolas porque pérola também é raro. Pessoas do quilate do Sérgio Vilarinho, grande líder do Mato Grosso do Sul. Diamantes como Carlos Geraldo de Minas Gerais, um grande líder, acho que muita gente conhece ele. Cristiane de São Paulo foi uma grande líder de um outro marketing, está aqui nesse negócio. Reginaldo, acho que o quilate do região, não preciso nem dizer a competência dessa pessoa que é. Carlos Vilela, grande, mas grande líder mesmo, um grande influenciador, ajudou muita gente, levantou muitas pessoas nesse Brasil. Eu tenho orgulho de trabalhar com a pessoa do quilate do Carlos Vilela. Um abraço para você, querido. Passei sem querer para o próximo slide. Parabéns para mim, né? Olha que legal. Eu passei para o próximo slide. É muito legal. Eu não expliquei. Acho que eu vou ter que voltar. É, tá vendo? Esse aqui dá pra ficar rasgando cedo. Fiquei falando bem pro pessoal e eu não falei da parte. Tudo bem. Vocês me perdoam, né, pessoal? Deixa eu liberar o chat aqui para vocês irem se distraindo enquanto eu vou voltar pro slide normal. Obrigado pelo sorriso, obrigado Rodrigo por entender. Edith Paula, você é muito tímida. Não, não é muito tímida não, ela é um grande líder. A marca do que está acontecendo aqui? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado, Edith. Peço desculpas aos diamantes aí pela baguncinha que eu fiz aqui. Eu cliquei sem querer e foi para o próximo. Mas ainda, eu espero que vocês me entendam. Vocês não estão com raiva de mim, não, né? Se quiser desabafar aí na sala, fala que o Moisés é uma anta, pode escrever, não tem problema, não vou ficar com raiva. Pode ter certeza que eu não fiz de propósito. Obrigado pela pergunta. Oh, meu Deus do céu, não chega na. Isso aqui chega na Lua, mas não chega. O Moisés é. Ainda bem que você colocou três pontinhos, fiquei assustado com o que você ia completar. Paulinho, quando começam os envios do SMS? Eu não sei, Paulinho, quando que você vai se cadastrar como nosso parceiro, hein, querido? Ai, não acredito, eu cliquei de novo. Tudo bem, ótimo, vamos começar. Obrigado, Marcílio, obrigado, um abraço para você também. As primeiras 20 pessoas que atingirem o resultado do exemplo. 1, 10, 100, 1000, 10 mil recebem um celular Nokia N70 3G. Pessoal, além de você ganhar esse dinheiro que nós mostramos agora no negócio, além de você ter a participação de poder ganhar, chegar a ganhar 3.703, isso se você quiser colocar só 10 pessoas na sua linha e ensinar elas a multiplicarem, você vai receber um celular Nokia N70. além dos lucros e do valor que você tem. Então quer dizer que tem gente que vai montar lojas de celulares aí. E eu quero avisar também a todos que é óbvio, mas tem pessoas que não entenderam. Claro que se você tiver não 10, mas 12 pessoas no primeiro nível, você vai ganhar. Se você não tiver 100, mais 150, se você não tiver 1.000, mais 15 mil no terceiro nível, e se você não tiver 10 mil, mais 1 bilhão de pessoas, você vai ganhar do mesmo jeito. Então é só passar dessa meta aqui que vocês vão ganhar e ganhar o prêmio. Ok? Agora, como eu de novo passei do slide, porque eu me empolguei nos cliques aqui, eu vou explicar porque eu já tenho na memória. Então, pessoal, existem algumas regras para você participar da nossa empresa. E uma das regras é você assinar o termo que está no nosso site. Entrem em www.psms.com.br e vai na parte regulamento, imprime aquela parte, já tem preparado para impressão, assina e manda pelo e-mail que é cadastro@psms.com.br. Cadastro@psms.com.br. Assina e envia. O que você tem que fazer junto com o envio do termo é você tirar Xerox ou você escanear ou tirar uma foto de uma câmera digital dos seus documentos do RG e enviar para o mesmo e-mail. Esse procedimento te deixa qualificado na nossa empresa para não apenas receber SMS, mas também para participar de tudo que nossa empresa for investir, ou for lançar, ou for fazer. No caso de você ser menor de idade, o maior, no caso, se você é o pai e quer colocar um filho, ou quer colocar o filho no negócio, ou você quer colocar o seu celular para outros menores, você tem que mandar o documento e o termo assinado por ele, e junto do termo e do documento dele, mandar o seu documento também, mostrando que você é o responsável pela pessoa. Isso que eu estou falando aqui, pessoal, desculpa não estar o slide na frente, mas a pessoa que te colocou nesse negócio, que te convidou aqui para a sala, ele sabe de cor isso, sabe como funciona, sabe o porquê do envio do documento. Eu sei que vocês vão perguntar por que que eu vou enviar documento, pode ter certeza. A pessoa que te convidou para essa sala sabe muito bem te explicar, deixar ciente das coisas, ok? Isso aqui é para uma defesa sua, é para uma defesa nossa, é a lei do nosso país, não é a lei da DASE, não é a lei da PSMS. Nós estamos respeitando a lei do país e acredite no que eu vou te dizer. Se tem alguma empresa que está falando aí que não vai pedir envio de documento, isso, aquilo, outro, ou qualquer coisa parecida com isso, suspeite, sabe por quê? Porque uma empresa que não respeita a lei do próprio país não vai respeitar você lá na frente. Então, a gente tem que respeitar aonde a gente está primeiro, para depois respeitar o nosso próximo. É o que eu entendo de respeito e é o que meu pai me ensinou. Ok? Então, vamos passar para o próximo slide. E, Reginaldo, já que você está como moderador, ou Sérgio Vilarinho, eu não sei qual dos dois, não sei se você está me ouvindo, porque o Sérgio me bombardeou de recados aqui, falando que estava com dificuldade de entrar na sala. Sérgio, digita aqui para mim se você pode fazer a parte de distribuidor, porque a parte da novidade eu vou fazer. Ou Reginaldo, se você estiver me ouvindo, digita aqui no chat para mim qual dos dois que vai fazer, que eu não sei. Tudo bem, vou dar continuidade. Ok? Não sei. É bom. Sérgio respondeu, então Sérgio Vilarinho dá continuidade à parte de parceiros. A parte da novidade eu vou continuar e eu vou te passar na parte de parceiros, tá bom, Sérgio? Obrigado. Agora, a notícia que você tanto esperava. Então, pessoal, presta atenção, porque algumas pessoas que estão aqui, eu me lembro que a última vez que eu falei, elas não estavam. Então, presta atenção nessa novidade que eu vou falar. Está liberado o software na área restrita. Agora mesmo, se você quiser entrar aí, eu dou até um tempo para você, entra aí, www.psms.com.br, digita o seu DDD, digita o seu telefone, digita a sua senha, entra na sua área restrita e pode baixar já o software para envio de SMS. É um programa único que será colocado automaticamente na sua barra de ferramentas do Internet Explorer, ok? Então presta atenção aqui, ó, na imagem acima tem uma linha vermelha. Vai ficar assim, pessoal. Ou vai estar PSMS, ou vai estar Mobile Bar. E nesse campo que tem a setinha você coloca o seu telefone e no campo maior você coloca o texto e envia para qualquer SMS que você quiser. Lembrando, os SMS que são comprados por vocês, que são enviados para seus amigos, parentes, não faz parte da rede. No caso, se você comprar, você vai comprar R$ 100 de SMS, vai começar a enviar o SMS que você está enviando, não vai fazer parte da rede. Não quer dizer que você vai mandar para a pessoa que está abaixo de você e todos vão ganhar dinheiro. Não. Vai ganhar dinheiro quem receber SMS nosso, ok? Então, entra na sua área restrita, que já está liberado o programa, e você já pode baixar. Agora, a parte importante, pessoal que também está como distribuidor, que é o Henrique Macedo, Diego Freitas, Fábio Luiz de São Paulo, Jaime de São Paulo, Marlon, um abraço ao Marlon, que está fazendo um trabalho incrível, Marlon. Vocês, distribuidores, prestem atenção para você repassar isso para a rede de vocês, que eu vou falar agora, vou passar o slide. Vocês poderão enviar SMS com um simples clique por esse programa que eu mostrei para vocês, para qualquer celular do mundo a um custo baixíssimo. Ou melhor, ao menor custo do mercado. Você pode fazer sua pesquisa entre todos os sites. Não tem empresa que repasse o valor mais barato que a nossa empresa. Além de você ganhar dinheiro com o negócio, você também compra o produto da maior qualidade e do menor preço. Mas o melhor de tudo é convidar pessoas a fazer o mesmo de você, para entrar gratuitamente na sua rede e ainda ganhar mais dinheiro. Como? Vou explicar para vocês. Por favor, pessoal, presta bem atenção nessa parte e eu peço para vocês multiplicarem, passam isso para a rede de vocês. Não deixa de avisar não, avisa o pessoal da sua primeira linha. Pega o e-mail que está passando na primeira linha lá, que vocês têm na sua rede e repassa, e repassa, e repassa o pessoal multiplicar. Multiplicação de informação é multiplicação de dinheiro. Hoje em dia, quem tem mais informação, quem tem mais contatos é quem tem mais dinheiro no mundo, pessoal. Então, repassa. Informação é tudo. Passa para todo mundo. O que você ouviu na conferência, passa para todos, pessoal. Vamos acreditar no negócio, vamos trabalhar junto. Não adianta eu trabalhar aqui sozinho. Não adianta você entrar na sala de conferência todos os dias e ficar perguntando quando que vem SMS, quando que vem isso. Pessoal, se você trabalhar junto com a equipe, se você agarrar esse projeto como empresa, adivinha onde que a gente vai chegar? Não vai ter limite para esse negócio. Quanto mais parceiros tivermos, melhor. Agora vamos olhar para o slide aqui, pessoal. Presta atenção. Você, por exemplo, vamos lá, a Edith falou que tem 48 pessoas. Então eu vou abrir minha calculadora, iniciar, programas, acessórios, calculadora. Vamos lá, a Edith disse que tem 48 pessoas no celular dela. Vamos fazer de conta de novo. Desculpa usar essa palavra fazer de conta, parece um pouco infantil, mas eu quero que vocês entendam. Eu não quero ser palestrante perfeito, eu quero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, a primeira linha da Edith Paula compra R$ 10 em SMS. Entrou lá na parte restrita, tem lá a parte de compra SMS. Cada um comprou R$ 10. A Edith, se ela comprar R$ 10, ela vai receber 6% de desconto. Você não ganha SMS se você comprar. Então, isso não existe. Então, a Edith vai, se ela comprar, no caso você, se você comprar SMS, você vai receber 6% de desconto. Agora, vamos lá. A Edith falou que tem 48, ela conhece 48 pessoas. 48 pessoas no primeiro nível. Eu vou ser mais claro ainda. Eu vou abrir o chat e eu vou pedir para alguém, qualquer pessoa, digitar o número de pessoas que você tem no primeiro nível. O primeiro que aparecia, digita aí alguém, qualquer pessoa, número de pessoas que você tem no primeiro nível, qualquer um. Dita aí, Carlos, qualquer um, o número de pessoas, Marina, 8, pronto, ótimo, pronto, 57, vamos lá. Tá bom, isso foi um monte. Vamos lá, 57, quem que digitou 57 aqui? Oh, meu Deus do céu, cadê? Carlos, parceiro de São Paulo, convidado do Israel. Carlos tem 50, 57 pessoas na primeira linha dele. São 57 pessoas que ele indicou. Vamos lá, vamos fazer o exemplo aqui. Se essas 57 pessoas comprarem R$ 10, o total vai ser 57 vezes R$ 10, vai totalizar R$ 570. É o que a primeira linha dele comprou. Então, ele vai ganhar 4% de qualquer pessoa que comprar SMS na primeira linha dele. Vocês estão entendendo? Eu estou sendo claro? Desculpa, pessoal. Desculpa se eu estou explicando de uma forma bem simples, bem. Chega a ser até aparentar infantil, mas eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam isso, repasse. Porque informação é tudo nesse negócio. Se as 57 pessoas do Carlos comprarem, ele vai ganhar, no primeiro nível dele, 4%. E assim por diante. No segundo nível dele, cada compra que acontecer, ele vai ganhar 3%. Cada compra dos parceiros que ele colocou da rede que você já tem. Que você já tem, não é uma rede nova, você não vai construir uma rede nova, não. A rede que você já tem, no seu segundo nível, quem comprar qualquer valor, você vai ganhar 3% do valor total. No terceiro nível, qualquer pessoa que comprar no seu terceiro nível, você vai ganhar 2% de qualquer compra feita no seu segundo nível. Se é 2% de 10 mil, se é 2% de 50, não sei, é 2% que você vai ganhar. No quarto nível, você vai ganhar 1% de qualquer compra feita das pessoas do seu quarto nível de parceiros. Eu vou abrir aqui e eu quero que, por favor, pessoal, eu quero saber se vocês entenderam o que eu quis dizer, se foi bem claro isso que eu falei. Se foi claro de item 1, não precisa digitar 10 mil. Entenderam? Quem não entendeu, por favor, eu explico de novo até. Sim, Edith Paulo entendeu. Ótimo, a maioria entendeu. Graças a Deus, ótimo. Fico feliz por isso. Ótimo, então pessoal, resumindo, você comprou um SMS, você tem 6% de desconto. Qualquer pessoa do seu primeiro nível que comprar SMS, comprou qualquer pessoa R$ 10, você ganha 4%. Segundo nível, qualquer compra de SMS, você ganha 3%. Terceiro nível, qualquer compra de SMS, você ganha 2%. Quarto nível, qualquer compra de SMS, você ganha 1%. Agora, vamos transformar isso em valores de novo. Isso aqui não é um investimento para você entrar. Isso aqui é um adicional. É o que você vai ganhar a mais. A mais, além do que você já ganha por estar recebendo SMS. Você não paga nada para entrar, para ganhar, para receber SMS, e você vai ganhar de qualquer compra feita pelos seus parceiros. Por exemplo, você vai comprar SMS para divulgar o negócio. A compra que você fez vai alimentar a rede acima. É bem simples. Então, exemplo de uma recarga de R$ 10. Por exemplo, você comprou R$ 10, vai ter um desconto de 6%. Você vai pagar, um desconto total vai ser 60 centavos. Primeiro nível, agora preste atenção nisso aqui, no primeiro nível. Tem você, cada uma, você tem, faz de conta que você tenha 10 pessoas no primeiro nível. Cada uma comprou R$ 10 de SMS, você vai ter, você vai ganhar 4%, que no caso seria R$ 4. Segundo nível, você tem, no caso, as 10 pessoas colocou mais 10, 100 pessoas. As 100 pessoas, cada uma comprou R$ 10 de SMS, você vai ter 3% de ganho, no caso, R$ 30. Terceiro nível, no caso, você teria 1.000 pessoas. As 1.000 pessoas, cada uma comprou R$ 10 de SMS, você vai ganhar 2%, no caso, R$ 200. Quarto nível, é a mesma coisa. Se no seu quarto nível, todas as 10 mil pessoas da multiplicação que eu expliquei, que é um exemplo, se elas comprarem R$ 10 de SMS cada uma, você vai ganhar 1% da compra de cada uma, no caso, R$ 1.000 total por mês, que pode ser maior do que isso, total por mês, R$ 1.234,60, além dos R$ 3.713,80. Isso aqui é um a mais, um adicional para o seu negócio. É um ganho a mais que você vai ter por promover a compra de SMS da sua rede. Vocês estão entendendo? Eu fui bem claro, pessoal. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu estou falando aqui em modo de treinamento, não em modo de convencimento, porque eu quero que vocês entendam, que eu acho que o pessoal já entendeu que esse negócio está para ganhar dinheiro, esse negócio já entendeu que isso aqui é uma grande tendência, isso aqui é incrível, mas eu quero que vocês entendam o procedimento do negócio. Eu acho que todos entenderam, ficou bem claro. Ótimo, ótimo, agradeço. Então, beleza. Vamos lá para o próximo slide. Acho que isso ficou bem claro para todos, porque a partir de agora, trabalhar fica mais simples. Cada um pode abrir a própria empresa dentro da nossa companhia, tudo gratuito. Você recebe por ganhar mensagens, por receber propaganda, por receber informações no seu celular. Eu acho que esse negócio já ficou bem claro para todos que é simples de ser feito, não tem complicação. Você não tem que fazer cursos para você fazer esse negócio. Qualquer pessoa pode fazer desde de explicar parceiros, a distribuidores, é muito simples. Aqui está o modelo onde você clicaria no site. Você entra no site www.psms.com.br, entra lá na minha rede, clica na minha rede e vai aparecer lá, ó, comece a enviar SMS já. Download Mobite Bar. Aí clica lá no Download Mobite Bar, respondendo a pergunta do rapaz que falou que não está aparecendo essas informações. Entra de novo lá e clica no download do Mobite Bar, que você vai baixar o programa. Abaixo está a opção de compra. Compre agora. Aí está lá, 43 SMS, no caso de R$ 10. Pode comprar na hora, pagar Visa, Mastercard, American Express, cartão de crédito, boleto bancário. Você escolhe a maneira que você quiser pagar. Ou então, você tem 10, 25 ou R$ 50 para comprar na própria área restrita. Eu acho que está bem simples e bem claro para todos. Ok? E eu vou encerrar essa minha participação. Eu vou passar para o Sérgio Vilarinho. Não sei porque eu falei com o Reginaldo, ele não respondeu, mas não sei se ele está ok. Tudo bem, eu vou passar para o Sérgio Vilarinho para fazer a parte de distribuidores. E eu quero dizer para você que a inovação e mudança do sistema de marketing multinível no mundo, com a DAS ilimitada, a sua vida com certeza vai mudar. Aguardem as próximas novidades, que são muitas e grandes, e um sucesso a todos. Eu quero pedir desculpas se eu me excedi muito no que falei, se eu não consegui passar com clareza. Eu dei o máximo de mim. Aqui ninguém é profissional de palco, aqui ninguém é profissional de conferência. Nós passamos o que nós sentimos, o que nós vivemos no dia a dia. Eu acho que eu tentei ser mais claro a todos. Eu agradeço a presença de todo mundo. Um abraço a todos. Quero passar o microfone para o Sérgio Vilarinho, que é um grande líder do nosso negócio. Ele é claro no que ele fala. Eu sempre digo que sempre que eu ouço o Sérgio Vilarinho falar, eu sempre aprendo alguma coisa, que ele é um cara claro no que diz e é um grande líder que deve ser seguido. Ok? Ótimo. Então, Sérgio Vilarinho, eu passo para você, meu querido, e obrigado à presença de todos. Obrigado, Moisés. Obrigado. Boa noite a todos, pessoal. Só para confirmar, eu antes de mais nada, Moisés, libera a moderação.